Começa agora o programa Papo Relevante com Luciano Silva e convidados. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos vocês. Estamos entrando com o programa Papo Relevante nesta quarta-feira, né? 9 horas da noite. Talvez aí no, na região onde você está, talvez tenha um atraso, né, nessa programação para entrar no ar, porque o programa segue a hora do servidor da rádio, né? Então aqui para nós está exatamente às 9 horas, mas aí para você talvez teve um atraso, outra vez entrou um pouquinho adiantado o programa, mas enfim, estamos aqui, né, com esse início, é o primeiro programa Papo Relevante. E como sempre, né, na abertura dos programas, eu gosto de agradecer a Deus, agradecer a oportunidade que estamos tendo e agradecer a todos os irmãos que têm intercedido, né, orado ao Senhor, pedindo que Ele venha nos capacitar e nos instruir para poder fazer um trabalho realmente que traga honra e glória ao nosso Senhor. Então hoje esse programa está sendo gravado aqui em Balneário Camboriú. Nós estamos aqui na casa de uns irmãos abençoados, né? A irmã Adriana, irmão Quinho, toda a família. Em especial, hoje nós vamos estar aqui nesse Papo Relevante, né? Com o Mauro, né? É isso aí, Mauro. Alô para os irmãos aí. É isso aí, meus irmãos. Boa noite aos ouvintes da Missões 2020. Amém. Que Deus abençoe todos. Estamos aqui reunidos e esperamos que esse programa atinja o objetivo que é glorificar a Deus através dessa rádio que está surgindo em nosso meio. Amém, glória a Deus. Amém. E também, irmão, estamos aqui com o irmão Quinho, né? O primeiro nome é Wolfgang. Olha só, o negócio é chique mesmo, né? É. Então eu tô aqui com o mais conhecido como Quinho, né, entre nós na comunhão aqui. Então, aqui estamos na casa dele, inclusive, né? Ele abriu as portas, estamos aqui na sala, montamos aqui toda a estrutura do nosso estúdio, né? Um microfone e um computador. Mas glórias a Deus, né? É o suficiente para você poder estar aí nos ouvindo, né? Dá uma boa noite aí, irmão. Olá, amados irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. E nós desejamos aqui, através desse veículo, realmente glorificar o nome de Deus e também sermos edificados por eles. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Então a proposta, irmãos, do programa Papo Relevante é realmente nós estarmos numa conversa espontânea, aberta, onde nós vamos seguir uma diretriz dada pelo Espírito Santo, aquilo que realmente nós vamos estar sentindo agora, nesse momento. E um pouco antes de iniciarmos a nossa gravação de hoje, nós estávamos comentando, né, trazendo a memória a atual situação do nosso país e o que, por aquilo que estamos passando agora, né, em relação a esses protestos todos, né, essas reivindicações em vários setores, né, da sociedade. E por bem assim concordamos em estarmos abrindo o programa ou estar deliberando, né, sobre esse assunto, trazendo à luz da Bíblia, né, a nossa vida como cristãos diante dessa realidade, né, o cidadão, né, se levantando em protesto contra medidas ou contra posicionamentos do nosso do governo em si, se a Bíblia nos dá esse apoio, né? Se a Bíblia, como que a Bíblia nos orienta, né, que a agirmos, né? Qual é a direção que nós temos, né, na palavra de Deus para nos comportarmos diante da atual situação, né, que o nosso país está passando? Exato. Eu creio que um dos nossos nortes deve ser o aspecto da, como cristãos, o aspecto da obediência. Porque o que nós temos constatado através dos veículos de comunicação é que em meio a esses protestos também há muita algazarra, baderna e gente distorcendo, talvez, o principal objetivo, que é alertar as nossas autoridades, os nossos homens públicos, com relação a muitos desmandos que já não são de hoje. E Jesus nos deixou muitas instruções e uma delas eu volto a falar aqui, a questão da obediência. Primeiro, é óbvio, a obediência a Jesus, a Deus, a sua palavra. E lá na sua palavra nós encontramos também uma instrução que devemos obediência às nossas autoridades, às leis estabelecidas pelo homem. Né? Então, eu creio que nós como cristãos é um dos aspectos que nós temos que observar. Né? E até mesmo o seguir a paz com todos, né? Exatamente. E, né, Mauro, quando a gente vê assim a maneira que pelo menos o que a mídia está mostrando para nós, é essa manifestação tanto quanto agressiva, não é isso? Nós estamos passando por um momento da nossa sociedade mundana, na qual os valores tanto são colocados muito bem na Bíblia, os valores corretos, como diz o irmão Quinho, a obediência, a ordem, a paz, o amor, né? Aonde que está? Nessas manifestações, ela está traduzindo um sentimento somente humano. Não tem um sentimento cristão aí. Então, sob a minha ótica, já inicialmente dando uma pequena pincelada, uma pequena tocada, eu acho que esses movimentos, sob o aspecto humanos, Da natureza. Da natureza humana, como eu gosto de dizer, terráquea. A natureza terráquea dentro do ser humano. Ela já está até, isso está até na Bíblia. Nós estamos caminhando para um rumo aonde que estamos nos aproximando muito rapidamente daquela etapa onde que todos nós queremos chegar, que é o dia final do nosso julgamento. A volta de Jesus. A volta de Jesus. De Cristo. De Cristo. E esses movimentos sociais são a culminação de valores que foram perdidos ao longo dos últimos séculos. Valores como família, né? Valores cristãos. Não respeito, roubar, né? Respeito, obediência. Integridade em si. Integridade em si. Do ser humano, né? Se perdeu, né, nessa... Então, isso do ponto de vista bíblico, está escrito. É, né? Profético. É, né? Profético. Ou seja, podemos assim entender que as coisas não tendem a melhorar. Tende no sentido assim... Do ponto de vista humano, estão todos perdidos tentando achar uma saída. Né? Em vez de eles procurarem... Como cristão, eu tenho que procurar isso na Bíblia. Uma resposta na Bíblia. Os movimentos sociais que existiram ao longo dos anos, dos 2000 anos para cá, já existiram movimentos assim. Né? E só que agora as coisas estão num momento mais próximo daquilo que é a vinda de Jesus novamente. Para o juízo final, para o nosso julgamento. E é interessante que muitos, ainda que sejam pessoas conscientes, vamos dizer assim, ou que receberam esse conhecimento sobre a volta de Jesus, e até então algum conhecimento sobre um cenário que é necessário para que tudo aconteça, né, segundo a profecia bíblica, muitos desses irmãos, eles... se deixam levar ainda, né? Certo. Por movimentos, levantar uma bandeira, né? Eles ainda se sujeitam a levantar bandeiras por causas que não são a de Cristo. Eu acho que a pergunta que nós deveríamos nos fazer como cristãos é como que um cristão, verdadeiramente cristão, deve se portar num momento desses. Exatamente. Né? Sair às ruas, participar ou não sair, né? Nós fizemos parte dessa sociedade, não temos como escapar. Nessa multidão de 250 mil pessoas que estavam ontem em São Paulo, certamente tinha muitos cristãos verdadeiros ali dentro. Né? Só que milhares não são cristãos. Uma grande maioria. Uma grande maioria. Porque esse tipo de convulsão, pré-convulsão, não é saudável, né? Do ponto de vista cristão. O verdadeiro cristão tem que partir para a paz, para o amor, para a harmonia, né? Procurar dialogar, conversar, respeitar os valores, respeito, obediência ao Estado. Ali você tocou na questão do diálogo, né? E é interessante isso, porque a gente vê que o próprio Jesus falou, né, que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria, né? Certo. Ou seja, as pessoas se tornariam amantes de si mesmos, avarentos, egoístas, gananciosos, e por aí uma lista enorme segue, né? Então, é realmente cada dia mais dificultoso para um cristão manifestar, expressar, né, a natureza de Cristo num viver cotidiano. Por quê? Porque a resposta, né, a tua atitude cristã, por melhor que ela seja, né, por mais, vamos dizer assim, bíblica e cristocêntrica que ela seja, ela é recebida de uma forma negativa, como sempre foi, né? A história, né, Kim? Sim. De todo o cristianismo, né? De que a sociedade, o mundo não pode amar aquilo que não é seu, né? Eu creio que no transcorrer do tempo, para os verdadeiros homens e mulheres que temem a Deus e que desejam com sinceridade de coração serem discípulos de Cristo, os dias começarão a ficar negros. Eu creio nisso. O caminho estreito vai, vai se manifestar, verdadeiramente. Porque esse evangelho que nós estamos vivendo, que a grande maioria vive, infelizmente, esse cristianismo light não é o cristianismo de Cristo. É o cristianismo de arrependimento, de fazer o velho homem morrer. E outro aspecto também interessante que a gente constata nessa questão das manifestações e passeatas, né? Como falou o irmão Mauro, isso não é nenhuma novidade, ao longo da história do homem aconteceu por diversas vezes nos quatro cantos do mundo. E é bom a gente lembrar que, de novo, né, a raiz desse problema chama-se pecado, né? Pecado. Se hoje especificamente na nossa nação nós vivemos um contexto de tanta deturpação política, o mau uso do dinheiro público, né? Por detrás disso está as várias facetas do pecado, né? A ganância, o poder, a vaidade, vai por aí afora, né? E eu creio que buscando a direção de Deus, do Espírito, também nesse contexto de convulsão, eu creio que nós cristãos temos que enxergar também isto como uma oportunidade. Estamos pregando e semeando a palavra e tentando fazer ver as pessoas a raiz do problema, né? Sim. Bem verdade que esse esclarecimento, nós sabemos, quem verdadeiramente dá é o Espírito, o próprio Espírito Santo. Mas eu creio que a nossa própria rádio, o nosso falar aqui, possa contribuir nesse sentido. Amém. Eu queria dizer aos irmãos que eu vejo dois pecados graves nesse exato momento. O primeiro pecado que Deus abomina é o orgulho. Então eu vejo nossos governantes, que está na Bíblia que nós devemos respeitar nossos governantes. Mas nossos governantes são orgulhosos demais, sobremaneira. Eles deixaram passar muito tempo passando o povo sofrendo. Né? Isso sobre o aspecto dos governantes, o orgulho. O segundo pecado gravíssimo que eu vejo é por parte do próprio povo, que é a ira. Deus abomina a ira. E hoje o que nós vemos são pessoas iradas. Sim. Então nós estamos exatamente mergulhados em dois pecados. Né? Em vez de nós termos a simplicidade, a viver numa forma simples, numa sociedade justa, né? Onde que Jesus é o nosso foco e não os bens, a riqueza, né? Estamos colhendo aquilo que nós semeamos. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Exatamente. Então, se a gente partir daí, a gente já consegue resolver algumas questões do porquê o país, né, ou não somente focando no Brasil em si, mas tantos países padecem, né, dia após dia, ano após ano, por causa de lideranças, né, de governos que são erguidos, né? E que são pessoas não tementes a Deus, né? Exatamente. São pessoas que até eles têm Deus na boca deles, eles até se apresentam com algum nível de religiosidade, mas um conhecimento de Deus a ponto de rejeitar, a ponto de transcrever ou escrever leis embasadas no, na balança justa, né? Que a Bíblia nos mostra, né? Nós não temos. Eu acho que a nossa sociedade, ela já... nós temos que falar assim, sociedade cristã ou a sociedade brasileira? Né? Porque o termo sociedade abrange toda a população. Só que dentro dessa sociedade nós temos os cristãos, nós temos os não cristãos. Nós temos aqueles verdadeiros cristãos, aqueles que não sabem e acham que são cristãos, verdade, né? Que ainda tem tempo para se despertarem. Sim. Para o verdadeiro evangelho, cristianismo. Né? E a Bíblia está na nossa disposição, está na nossa frente, todos os dias. São milhares e milhares de pessoas que vão às igrejas, tem o livro para ler, ali que está a verdadeira direção de suas perguntas, indagações. Então, há um conformismo. Eu acho assim que há um contexto todo onde que pessoas que tomam a palavra em nome de Jesus e acham que conseguem. Até nem vou dizer que são falsos profetas, pode estar sendo falsos profetas. Sim. E estão conduzindo uma massa, milhares de pessoas, para um caminho que elas acham que estão sendo salvas. Verdade. E na realidade não é isso que Deus quer. Até eu estava vendo que qual é a influência, então, assim, se nós devemos termos religião, se a nossa sociedade tem religião, se Cristo, como que ele se portaria dentro dessa nossa sociedade, conjuntura atual? Como que ele quer que nós nos portamos? Sim. Então temos que ir à Bíblia. Sim. Não tem outra forma. Eu acho que parte assim de a gente entender, eu sempre falo isso, né? Que acho que a gente, quando se depara com Cristo e a sua mensagem, a verdade, eu acredito que nós deixamos passar despercebido, ou pelo menos uma grande parte deixa passar despercebido, uma proposta bem simples acerca do reino de Deus, né? O que que Jesus fez? Ele veio nos resgatar, ele veio nos tirar, né? E ele, ainda que ele orou ao Pai e disse assim, ó, ainda que eles estejam no mundo, né, eles não fazem mais parte disso. Certo. Ou seja, o próprio Jesus orou, né? Pai, livra eles do mal, ainda que eles estejam no mundo, né? Então, eu quero ler só esse texto mesmo que eu citei agora, que está em João, no capítulo 17, versículo 15 e 16. No 15, né, a gente vê o cuidado do nosso amado Jesus para com todos os seus discípulos, né? Todos os que estariam adentrando a família de Deus, né? Ele ora ao Pai dizendo assim no versículo 15: não peço que os tires do mundo, mas que o guardes do mal. Então a primeira coisa que nós precisamos estar certos é de que o nosso Senhor intercedeu por nós diante de Deus, para que ainda que nós estejamos no mundo, ainda que nós estejamos presenciando todo tipo de calamidade, todo tipo de injustiça, todo tipo, sabe, de perversidade em meio à nossa sociedade, Ele nos dá uma garantia, uma esperança de quê? De que Ele orou ao Pai e que nós, em todo o testemunho de Cristo, a gente vê o Pai respondendo o próprio Filho, né? Até porque, né, Quinho, o próprio Filho disse: eu não falo nada de mim mesmo. Eu falo e faço aquilo que eu vejo o Pai falar. Então, mesmo neste momento, ele intercedendo por nós, já era o Pai colocando no coração do Filho, expondo através do coração do Filho o amor que ele tem por nós, e para nos deixar essa consciência. Ei, espera aí, não importa como aquela palavra, cairão 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não vai ser atingido. Por quê? Porque você está debaixo, né, de uma palavra, né, de uma mensagem de boa nova, né, que não pelo nosso merecimento, uhum, não porque somos ou que viemos a ser, uhum, não, por nada disso, uhum, mas por causa de Cristo, né? Através de Cristo, aqueles que estão em Cristo, não há condenação, né? Não tem como ser atingido. Mas, no versículo 2 ainda completa, dizendo assim: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então eu acredito assim, ó, que nós não podemos, em muitos aspectos, ou deveríamos, né, dentro dessa consciência, já não nos vermos dentro, ainda que cidadãos no mundo, não pertencemos ao mundo. Exatamente. Né? Então eu não sei, dentro dessa perspectiva, Quinho, como é que você vê isso, né, do comportamento cristão, né, através da palavra de Jesus, que disse: ó, vocês já não são mais daqui, né, agora o governo que está sobre vocês não é o daqui, é o meu governo, né, eu sou o Senhor de vocês, né, como que é isso? Amém, glória a Deus, é exatamente isso. E pegando outro viés aqui, irmão, eu creio que através da Rádio Missão 2020, dentre muitos outros veículos, nós precisamos estar atento e alertarmos, exortarmos os irmãos e as igrejas, né, de que de fato nós estamos na reta final, e que a rádio em si possa vir a ser um dentre muitos instrumentos, no sentido de nós estreitarmos a nossa comunhão, nos fortalecermos como igreja e nos fortalecermos em Cristo, né? Amém. Esse é um dos propósitos. E eu concordo, irmão, nós realmente estamos aqui de passagem, né? E somos estrangeiros, né? Somos embaixadores de Cristo neste mundo caído, e nessa nossa breve passagem aqui, a nossa principal incumbência é realmente exalar o bom perfume de Jesus, tentarmos irradiar a luz de Jesus que vive em nós, em meio a esse caos, né? E eu gostaria ainda de citar aqui um texto também em Apocalipse, uhum, e que esse texto não fosse tomado como um conformismo ou um escapismo, mas só para realçar, irmãos, que nós realmente não somos desse mundo, estamos aqui transitando, e que estaremos, sim, brevemente no reino de Deus, no reino de Jesus. E lá, olha só, irmão, que coisa tremenda, um dos textos bíblicos que eu mais gosto é Apocalipse 21, onde fala da Nova Jerusalém, né? Uhum. Onde Jesus estabelece o seu novo reino, onde nós, queira pela misericórdia de Deus, estaremos inseridos. A partir, amém, do versículo 3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, irmãos, enquanto nós estamos transitando neste mundo, com frequência, mesmo como cristãos, como tendo o pecado removido do nosso coração, nós vamos enfrentar situações caóticas, situações difíceis, de adversidade. As aflições. Aflições, né? Mas eu quero crer que esta palavra aqui vai se cumprir, amém, naqueles que declararam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. É interessante aí, Quinho, que dentro da nossa realidade, até um pouco antes a gente comentava sobre isso, você falar isso que você acabou de falar, e as pessoas receberem essa mensagem, eu comentava um pouco com o Jason quando gravamos o programa de segunda-feira, a história da igreja, que assim como a Bíblia mostra que para o judeu a mensagem da Boa Nova, a salvação, né, o plano de salvação de Cristo, né, aquilo que Jesus começou a abrir os mistérios ali, né, diante deles, ao qual eles não puderam, tendo olhos não viram e tendo ouvidos não ouviram, aquilo tudo foi um escândalo já naquele momento. Né? A Bíblia falou que foi escândalo para eles. Né? Não, é inconcebível aquilo, aquela mensagem. Então eu acredito assim, hoje, da mesma maneira, nós nos deparamos com uma situação que, para muitos, isso não é só para pessoas que não conhecem o Evangelho. Para muitas pessoas que estão, às vezes, há anos, né? Talvez algumas décadas, seguindo dentro de uma denominação ou dentro de uma linha de pensamento religioso, ou seja como for, que ela chegou a ter o conhecimento da volta de Jesus, hoje ela já tem, tem um pé atrás, ela já não... Não, mas será que isso vai acontecer? Né? Agora, tu imagina isso dentro de um contexto de pessoas que já vêm de um histórico conhecedor, né, da promessa. Sim. Agora, tu imagina o mundo em si, as pessoas que não, sabe, não se abriram a essa verdade. Da mesma forma, Jesus enfrentou isso, como, né, como uma rejeição total, uma loucura. Não, isso é loucura. E o interessante, onde que eu queria chegar agora é isso. Que há pouco nós conversávamos, você citou até a questão de que Jesus apontou que nos últimos tempos seria como? Quando? Como no tempo de Noé. Exato. No tempo de Ló. Né? E aí a gente vai para a Bíblia e vê o que acontecia lá. Né? A Bíblia fala rapidamente, depois já vou deixar que o irmão conclua. A Bíblia fala rapidamente ali para nós que em Gênesis, que quando Deus olhou Gênesis 6... Quando Deus olhou para a terra, tudo que ele via no pensamento e no coração do homem era maldade continuamente. E então, o que aconteceu? Veio todo aquele processo, né, do salário do pecado deles, o dilúvio em si, né? Sim. É o próprio salário daquele pecado, daquela geração. E nós vemos, então, chegamos a Sodoma, né? Aonde que... o Quinho gostaria que falasse um pouco sobre isso. Eles estiveram aprendendo do Senhor, né, durante essa semana. Exato. No encontro, né? Exato, Jesus afirma que um dos sinais que precederiam o retorno dele, dentre muitos sinais, seriam que o mundo estaria vivendo tempos parecidos com o de Ló, né? Aquilo que Ló vivia em Sodoma e Gomorra. E uma das características marcantes dessa sociedade, Sodoma e Gomorra, era justamente essa questão que inclusive está sendo abordada aí nas passeatas, hoje aqui no Brasil, é a questão da homossexualidade. Né? Naquele tempo, a sexualidade era algo desenfreado, desordenado, né? E aceito pela sociedade. Existiam inclusive leis que protegiam práticas absurdas e, enfim, a sociedade estava totalmente doente, né? E totalmente trilhando caminhos opostos aos caminhos de Deus. E, de fato, nós sabemos disso, Deus não tolera o pecado, né? Pode-se dizer, desculpe que interrompa aqui, esse é um grande sinal para os nossos com dias, certeza, né? Com certeza, com certeza. Eu estava até... procurando aqui uma sabedoria no Espírito Santo, e estava vendo que através do Espírito Santo nos coloca que nós temos que procurar orar num momento desses que nós estamos passando. Porque eu estava inclusive olhando assim, em Tiago, ele diz, nos momentos de grandes provações, dificuldades que nós passarmos, como obter a sabedoria para esses determinados momentos que estamos passando na nossa sociedade caminhada, que não temos como escapar. Então, lá em Tiago 3, diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. e que de todos dá liberalmente e nada lhe será não será interpretado em vez de cancelado. Uhum. Eu acho assim que nesse momento difícil que nós estamos passando, nós devemos de procurar em Deus a fé em Cristo, procurarmos orar e pedir ao Espírito Santo que ilumine a cabeça dos nossos governantes, uhum, para que eles em paz abram-se para uma nova sociedade que talvez não vá durar muito tempo, uhum, porque ao continuar com esses flagelos, com os pecados que estão inseridos no nosso mundo, uhum, atual, como diz o irmão Quinho, está próximo. Os dias estão contados. Estão contados. Né? E através da oração, através, sim, do Espírito Santo, para que ilumine a cabeça. Amém. De todos, inclusive os irmãos que estão na rua. Isso. Que eles mantenham a paz, que eles mantenham o amor para o próximo. Quando você falou da oração, e eu creio que realmente isso é fundamental, e até em relação a nossa maneira de nos portarmos diante dos governos, a Bíblia nos ensina a orar, né? Exato. É a atitude que ela nos aponta. Olha, ore pelos seus governantes, as autoridades e tal. E eu quero aproveitar esse momento e de uma maneira com bastante amor, falar com muitos irmãos, né, muitos cristãos, que eu vejo, não colocando como um juízo, mas dentro do contexto do que nós estamos tratando aqui e a necessidade de termos a consciência de quem nós somos neste mundo, né? De quem o Senhor nos nomeia nesse mundo, né? Como pessoas estrangeiras que não fazem parte mais daqui, eu fico vendo e às vezes fico muito chateado com muitos irmãos que eu vejo eles se envolvendo em tudo quanto é coisa. Certo. Sabe? Saiu na TV de manhã, à noite já tem você vai nas redes sociais, você já vê toda uma produção de uma foto, sabe, de um apoio, manifestando ou mesmo compartilhando, né, essas situações assim de protestos, ou seja, do que for que está incomodando de alguma forma a sociedade. Eu vejo os cristãos meio que sempre levantando essa bandeira e sempre dando o seu curtir lá e sempre... E quando, na verdade, se a gente for avaliar mesmo, cada um avaliar a si mesmo, com certeza a oração não foi o passo que ele deu primeiro. É. Ele não começou pela oração e então talvez Deus falou, não, vá lá, ajude nesse manifesto. Ele não começou pela oração e daí o Espírito Santo veio e sussurrou no ouvido dele e disse assim, não, vá lá, pode curtir isso aí que, né, você tá junto nessa. Eu acredito que nós devemos manifestar Cristo. E como vamos manifestar Cristo? Primeiro, orando ao Pai, né? Porque a Bíblia, né, aproveitando, muito, muito boa a colocação do irmão Mauro, né, e da parte do Espírito Santo, em relação a nos direcionar para a oração, de que é Ele realmente quem vai tornar vivo para nós, né, as palavras de Jesus. E aí sim nós não vamos ficar indo com qualquer, né, ainda que seja uma causa que aparentemente a gente julgue ser agradável, boa, saudável, né, ainda é uma causa do mundo, ainda é uma causa, né, para cidadãos daqui. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar a orientação do alto, porque já não pertencemos a nada mais daqui, não é mesmo? Exato. E só lembrando que o texto que nós citamos aqui no início do nosso bate-papo, João 17, né, Jesus está aqui nada mais nada menos do que orando ao Pai. Uhum. Né? Só reforçando o que o irmão Mauro colocou. É uma grande verdade. Se nós dispomos de um instrumento poderoso e que é exclusivo do cristão, é a oração, né? Pode muito em seus efeitos. Exatamente. Né? Nesses momentos difíceis, a oração é a arma que Jesus nos colocou. E como é difícil se colocar em oração, né, irmão? É difícil. Há uma luta muito grande. Uma luta, né, muito grande. Porque a gente falar em oração... Nunca temos tempo para orar, Você falar em oração, assim, é tudo bonito, né? É tudo bem interessante. Mas quantas vezes você mesmo se pega numa oração tão... tão, sabe, mesquinha, sabe? Quando você se coloca pra orar a Deus e de repente você vê toda aquela formalidade e aquele caminho, sabe? Que você sempre vai por ali. Eu acredito que precisamos reformular muita coisa, né? Dentro do nosso coração, do nosso caráter, de uma vida espontânea com Deus, com naturalidade. Eu amo quando eu leio os salmos, né? E às vezes eu fico imaginando, poxa, não é muito difícil de entender porque Davi alcançou o coração de Deus, ou era um servo segundo o coração de Deus. Por que você vê aquele homem se expressando nos seus salmos, né? A maneira como ele se coloca, muitas vezes, na posição de quem ele é diante de Deus, né? Colocando a verdade das suas misérias. Deus, né? Eu não consigo mais, os inimigos são muitos, né? Diferente de muitas vezes da nossa oração. Nós nos colocamos como se estivéssemos, né, no alto de um, no topo de um monte, tão próximos de Deus, e todo o resto estivesse lá embaixo e a gente só pedindo, sabe, trocando blá blá blá. Só com através Deus, do, né, Espírito Santo iluminando a cabeça de todos os nossos dirigentes, nossas autoridades, ao quais nós devemos respeitá-los, que ilumina e dite os próximos passos para que essa massa, pessoas que estão nas ruas, iradas, totalmente contra aquilo que Jesus deseja, que nós nos portamos como pessoas amadas, pessoas queridas, calmas, mansas. Uhum. O que se vê é ira, né? São revoltas, são totalmente, algo, digamos assim, que Deus abomina. Uhum. Esse momento que nós estamos passando. E nós estamos, eu até gostaria de dizer aos irmãos do Brasil que estão nos ouvindo, que escutei hoje de manhã uma pessoa importante, um religioso de uma denominacional, uhum, importante em São Paulo, dizendo, conclamando aos cristãos das paróquias paulistas, uhum, que entendessem e que não, que permitisse uma passeata, um movimento social de cunho pacífico. Bom, é óbvio que uma pessoa com tamanho responsabilidade espiritual tem que mostrar que tem que ser pacífico. Só que ele, em momento nenhum, isso não tem nada, essa colocação dessa pessoa não tem nada de Cristo no, uhum, meio. Uhum. Por quê? Porque em vez de ele mostrar para os seus fiéis que através da oração, pedindo ao Espírito Santo que clareie, uhum, que ilumine as mentes deles próprios, para que não vão às ruas dessa forma. Uhum. Manifestem as suas mudanças, que queiram que a sociedade mude, mas tem que olhar para dentro de si próprio e ver como é que eles estão se portando como verdadeiramente cristão. Uhum. De cristão, irmão, uhum, eu acho que esses movimentos não têm nada. Eu acho que interessante isso aí, porque a gente está falando dos protestos de agora, mas se a gente for olhar ainda pro, né, dentro desse contexto, tem uma prática que tem se popularizado no Brasil, que é a Marcha para Jesus. Sim. E que não deixa de ser uma coisa que, assim, dentro do que eu entendo, nula. Porque o que acontece? Mas você tirar um dia para você levantar uma bandeira que é Cristo, passear por ali, pode ficar muito colorido, bonito, né? A foto pode ficar muito interessante, né? Nas capas das revistas. Mas o que acontece é que todo o restante do ano, o mundo, né, os vizinhos que estão à tua volta, os teus próprios familiares, as pessoas que convivem no teu trabalho, sabem que tipo de cristianismo que tu vive. sabe? E aí quando ela vê você se manifestando, ou a pessoa se manifestando como um cristão, levantando uma bandeira numa marcha para Cristo, ele sabe o tamanho da hipocrisia que está sendo aquilo dali, né? Então nós não vemos em nenhum momento Cristo apontando para esse tipo de manifestação, aonde é uma coisa externa, sabe? É uma coisa instantânea, né? Como de aparências. A nossa geração vive de coisas instantâneas, né? É o famoso método do miojo. Tudo é, eu acredito que fica pronto assim, e as pessoas acredito que passam algum tipo de verdade bíblica, né? Dentro de um comportamento desse que longe, que Cristo está bem distante, né? Veja, irmão Luciano, nesse momento que nós estamos aqui falando para o mundo, né? Uhum. Via a internet, está sendo hoje um marco que até ao longo dos últimos 2000 anos nunca existiu. Ou seja, a força da propaganda, da mídia, mudou. As televisões não adiantam mais. Perderam o seu poder. A manipulação que o homem faz da informação acabou. Agora é a mídia social. Uhum. Ou seja, são essas ferramentas que surgiram na internet, uhum, que por um lado tem algumas, nos permite atingir mais irmãos, uhum, né? E por outro lado também tem os seus malefícios. Sim. Que vai depender de cada cristão saber utilizá-lo de uma, uhum, forma correta. Uhum. Então nós estamos passando por um momento onde que talvez nunca outros povos passaram. Uhum. É a mudança de um poder de informação. E vamos dizer assim, em 1900, quantas pessoas podiam ter acesso à Bíblia? Uhum. Poucas. Uhum. Né? Agora, nos últimos 20, 30 anos, hoje é fácil, você ganha uma Bíblia de graça em qualquer esquina. Só que você bota debaixo do braço, leva para casa, guarda na gaveta e não lê. Esquece. Uhum. Né? Então, e aí vai ao domingo, num culto, numa missa, uhum, né? Sai de lá achando que você cumpriu o seu dever e está agora pronto para começar a segunda-feira, uhum, de vento em popa, uhum, e que tudo está ótimo, né? E já sai na primeira esquina amaldiçoando o pessoa que te cortou a frente com o carro. Verdade. Quer dizer, de cristão não tem nada. Então nós temos que parar de ser hipócritas com a nossa sociedade e achar que a nossa sociedade está estruturada, uhum, que os nossos governantes estão corretos, que o nosso povo está certo agir dessa maneira. Não está. Uhum. Não está. Isso não agrada a Deus. De nada agrada. Nós estamos vivendo os dias apocalípticos. Uhum. Não tem como escapar. Uhum. E a tendência é piorar, né? Não tem, é piorar. Não tem como melhorar. Antes a gente comentou. Quer, né, dizer, eu acho assim, piorar, pra mim, se Deus viesse amanhã, seria 100%. Ótimo. Se viesse agora, né? Agora. Mas para o ponto de vista terreno, né, a situação realmente, nós vamos passar por momentos cada vez mais até chegar a vinda de um anticristo ou, sim, a vinda do, digamos assim, de pestes e, sim, de um governante só, de uma moeda só. A Bíblia aponta bastante, né, para esse futuro, né? E é interessante que Jesus teve o cuidado de nos deixar o alerta, né? De que estivéssemos atentos aos sinais, né? Então é importante isso, porque nós estamos vivendo e o mundo está caminhando para um destino ao qual já está bastante propagado a falta de segurança, né? A falta de que, consequentemente, nos tira a paz. E é o que a Bíblia fala, né, de um cenário mundial onde o mundo vai desejar com todas as forças paz e segurança. E aí nós vemos os governos em toda parte, por todo o mundo, em todos os cantos, ainda que de uma forma sutil e que muitas pessoas não observem, nós vemos os governos já se armando para isso, né? Hoje não, nós não nos sentimos constrangidos por quando talvez o prefeito ou talvez o governador diga assim, olha, nós estamos instalando milhares de câmeras para a segurança da população. Então você anda nas BRs, tem câmera para todo lado. Por quê? Porque é para a tua segurança. Então, né, você liga a TV e você vê os reality shows. Mas e as pessoas... Essa segurança vivem... é falsa. É falsa. A nossa segurança é Cristo. É Cristo, exatamente. Mas o mundo está sendo preparado. É que... Né? Exatamente. Até o momento em que a Bíblia fala assim, quando andarem dizendo que há paz e segurança, então sobreviverá repentina a destruição. Exatamente. Então, o que acontece? O mundo está caminhando para um caos, né? Um caos onde o controle está na mão do diabo, do maligno. Ele vai levantar o seu súdito que vai promover uma falsa paz e segurança. Exato. E é isso que a Bíblia nos alerta, né? Então, quando esse cara se levantar, ou quando nós começarmos a ouvir, não, agora temos paz e segurança, essa paz e segurança não é a paz de Cristo. Não. Né? A Bíblia fala o que é? A minha paz, a paz que eu vos dou, não é como a do mundo, não é como o mundo te dá. E muitas pessoas, em busca desses esses protestos, em busca de fazer parte disso, o que eles querem? Ah, nós queremos ter paz aqui, nós queremos ter paz nessa área, nós queremos ter segurança aqui. E, na verdade, a segurança, a paz não vem dessas coisas. Não vem dessas coisas. Vem de Cristo, não é isso? Exatamente. Os sinais são cada vez mais evidentes, irmãos. E, assim como uma palavra de esperança, definitivamente, nós temos que nos agarrar a Jesus, porque Ele, sim, é o nosso porto seguro. Eu queria aqui ainda, assim, colocar de uma forma bem objetiva, um outro instrumento que Satanás vem usando de forma sutil e que nos dias de hoje é sinônimo de praticidade e segurança. E no meu trabalho secular, por assim dizer, lido muito com isso. Irmãos, parem e observem. Hoje em dia, eu faço a seguinte pergunta. Quem de nós não tem em nossas carteiras um cartão de banco, um cartão de crédito, um cartão de débito? Uhum. É um instrumento que está se disseminando e eu creio que vai ser um instrumento de Satanás para cercear lá na frente os verdadeiros cristãos. Porque tem uma passagem lá em Apocalipse, que eu não achei aqui agora, que aborda aquela questão... Não vai poder comprar, exatamente, não vai poder vender, senão exatamente, tiver uma marca. Exatamente. Então, irmãos, um outro enfoque aqui também, um outro viés que eu gostaria de compartilhar, é que Jesus também nos ensinou e nos admoestou a sermos uma igreja visível, uma verdadeira igreja. Irmãos, é um assunto bastante profundo esse, mas a verdade seja dita, o que nós conhecemos, enxergamos e entendemos hoje como igreja, infelizmente, irmãos, não confere com aquilo que Jesus preconizou, planejou. Ressaltando aqui que Jesus deixou bem claro, quem edifica a igreja é Ele que constitui a sua igreja. Uhum. E nós temos aqui hoje, são igrejas de homens e igrejas carnais, que não representam a Cristo. Então, irmãos, fica aí um alerta para que nós verdadeiramente possamos nos unir, possamos ter uma intensa comunhão para que possamos de fato transparecer para o mundo a verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira noiva de Cristo. Amém. Até porque o contexto desse cenário envolve, além desse tudo que a gente veio falando até aqui, para a própria, vamos dizer assim, denominada ou conhecida igreja, salienta a questão da grande apostasia, né? Exato. Então, o que acontece? Aí você veja a situação que nós nos vemos e que tende a piorar. Nós temos um mundo caminhando para o caos e nós temos uma denominada igreja com um determinado evangelho, né, apresentando um certo Jesus que é diferente, que é um outro evangelho, né? E essas pessoas estão correndo para isso, né? Tentando escapar, né? De uma destruição, ou seja o que for, e estão caindo num outro engano, em muitos aspectos, né? Aí a gente vê a palavra de Jesus falando assim, olha, vocês estão indo por toda a terra fazendo prosélitos. E qual é o problema disso? O problema é que vocês estão fazendo essas pessoas filhos do diabo duas vezes. É muito sério isso, né? Então, nos nossos dias, a palavra de Deus deixa claro, né, que o amor de muitos, quase todos, vai se esfriar. Jesus orou e falou: Pai, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Então, irmãos, para um pouco e analisa isso, né? Reveja os teus conceitos. Quando você olha para o Brasil e você vê um monte de templos sendo levantados, você vê multidões lotando esses lugares, né? Isso não confere com as palavras de Jesus, né? Esse avanço aparente do que se popularizou como gospel deixou de ser o evangelho há bastante tempo, né? Hoje na mídia é o gospel, hoje as grandes indústrias satânicas estão abraçando o gospel porque traz rendimento para eles financeiro. Então, sabe, para de ficar se fazendo, né, de uma pessoa despercebida, que não tem consciência. Por quê? Porque nada na Bíblia nos aponta, né, uma melhora, nada nos dá uma direção de que a condição espiritual da igreja nos tempos do fim será melhor. Não, não será. Você precisa começar a avaliar o teu cristianismo não com aqueles com que você convive na denominação, não com aquele que você chama talvez de líder ou pastor. Você precisa aprender, meu irmão, a comparar o teu cristianismo com Cristo. Sabe? Coloque na balança o teu cristianismo com a sã doutrina, com aquilo que Cristo nos deixou. E aí sim você vai saber exatamente onde você está em Deus, né? Que é o que muitas pessoas estão caindo no conforto, né, Kim? Não, eu sou evangélico, né? Ou eu sou católico e eu leio a Bíblia, eu faço determinadas coisas religiosamente, né, todos os domingos ou todos os dias de reunião, eu até, né, contribuo. Essas coisas, irmãos, não te qualificam para o reino de Deus, né? É somente Cristo. Então ele fala assim: olha, aqueles que são os meus discípulos ouvem a minha voz, eles seguem os meus mandamentos, né? Eles pisam nas minhas pisadas. Sabe, irmão Luciano, eu estive visitando o trabalho do irmão Quinho e fiquei surpreso na sala de trabalho dele. Tem um quadro que todos nós deveríamos ter, inclusive esses milhares de jovens que hoje estão nas ruas protestando, que diz assim, uma frase curta: sabes aonde vai passar a eternidade? Se nós tivermos isso em mente, nos fará pensar inúmeras vezes e refletir que a nossa salvação para a eternidade não está nas coisas mundanas, não estão nessas coisas que estamos procurando nas ruas, nas baladas, nas noites, nos carros, na luxúria, né? Está em Cristo. E não tem a melhor coisa. É tão simples. É um livro. É um livro que nós podemos, às vezes, ler uma vez e não entender. Podemos ler duas vezes e não entender. Mas com a ajuda do próprio Espírito Santo, você vai entender. Então, ali está a resposta de todas as nossas indagações. E se nós realmente procurarmos, através do Espírito Santo, de uma oração profunda, cada vez mais praticante, cada vez mais frequente, né? Você pedindo a Deus, como diz Tiago, no momento de dificuldades, peça a Deus, que Deus te atenderá. Amém. Então, amém. Eu vejo a resposta mais cabível nesse momento de agonia da nossa sociedade. Vamos orar, né? Orar. Orar a Deus e pedir que tenha piedade de todos os nossos irmãos. Irmãos, é isso aí. Estamos olhando aqui o nosso tempo e nós estamos chegando ao final do programa. E eu gostaria de ouvir as considerações finais, né, dos irmãos aqui. que cada um possa, né, ter esse momento agora. E depois eu vou estar apenas... Eu estava aqui folheando a Bíblia aleatoriamente e eu cheguei num texto aqui que eu vou fazer uma inversão de palavras aqui só para o irmão ficar refletindo um pouco sobre isso, né? Depois que nós estivermos encerrando o programa, você pode ler todo o contexto aqui do capítulo e tal, mas especificamente eu vou ler só esse versículo daqui a pouquinho. Uhum. Você já ouviu as considerações do irmão Kim? Amados, só lembrando mais uma vez que a grande aflição, a maior enfermidade do ser humano chama-se pecado. Muito embora isso não possa ser perceptível, talvez para uma grande maioria, mas esta é a principal e mais grave enfermidade no coração do homem. E só existe um antídoto, um remédio, por assim dizer, capaz de remover, de anular essa grave enfermidade. Amém. É o precioso sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário. Amém. Ele que assumiu o castigo que me cabia, morreu em meu lugar para que a ira e a justiça fosse aplacada. Irmãos, vamos divulgar esta verdade, vamos testemunhar esta verdade, vamos nos fortalecer como igreja e vamos nos agarrar a Cristo. Ele sim é nosso Senhor e Salvador. Que a paz esteja com vocês, irmãos. Um grande abraço. Obrigado. Amém. Eu gostaria de, aqui de Santa Catarina, amém, do sul do Brasil, como gaúcho. Gaúcho. Gaúcho que estou aqui de passagem nesse mundo, trazer uma palavra de pedindo a Deus, que agradecendo a Deus na realidade a sua glória por ter permitido que surgisse uma rádio. Uhum. que você, irmão Luciano, tão idealizou e está disponibilizando para todos os cristãos nesse mundo. E é um meio rápido, pode não atingir a muitos, mas atingindo alguns, uhum, já basta para Deus. Amém. Essa é a mensagem que eu gostaria de, amém, deixar. Glória a Deus. Graças a Deus por isso, né? E então, irmãos, vou estar lendo aqui um pedacinho para nós encerrarmos, que é um trechinho da carta de Paulo aos Gálatas. E eu quero fazer uma mudança, como eu disse, de uma palavrinha aqui, para que você fique refletindo sobre isso. Paulo, então, ele está aqui exortando, de certa forma, que alguns judeus, né, que aparentemente convertidos, que na verdade estavam querendo empurrar um judaísmo goela abaixo, né, a qual eles mesmos não viviam. Então, aqui eu quero ler o capítulo 2 de Gálatas, no versículo 14, que diz assim: mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então eu quero que você troque essa palavra judeu por cristão, tá? E jogue essa mensagem para você mesmo, né? Vamos jogar para cada um de nós, né? Ou seja, se tu, sendo cristão, vives como os gentios e não como um cristão, por que obriga os cristãos a viverem como os gentios a viverem como cristãos? Então guarda essa palavra aí e realmente avalie a tua vida, veja se você realmente, de fato, está caminhando no ensino de Jesus, nas caminhadas de Cristo, para que realmente você seja uma pessoa que brilha uma glória, uma luz que não pertence a você mesmo, mas é a luz de Cristo, é a glória de Cristo, e aí sim essa luz vai iluminar aquelas pessoas que estão nas trevas, que necessitam, né, que brilhe essa luz na vida delas. Amém? Então, irmãos, amém. Olha, obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez agradeço por cada oração, por este trabalho. Sabemos que sem a oração dos irmãos, né, sem Deus estando à frente de tudo aqui, nada tem efeito, né, positivo para a sua glória. Então, em tudo tem que ser voltado à glória de Deus. Essa é a nossa proposta. E que você continue, então, compartilhando com os irmãos, se você gostou do programa. Na semana que vem, no mesmo horário, às 9 horas, né, nós estaremos aqui de novo com o Papo Relevante, e que você possa reunir o pessoal da tua casa nesse horário. É um horário tranquilo, né? Todo mundo já chegou do trabalho, já jantou com a família e tal, e agora está relaxando ali, talvez, no sofá. Pega o teu computador, né, o teu notebook, ou seja o que for, mesmo o teu celular, né, a rádio toca aí no teu celular, no Android, né, no iPhone, enfim. ligue ali, reúne o pessoal e vamos aprender juntos, né? Certo. Vamos estar sendo edificados para a glória do Senhor. Então fica aí o nosso grande abraço, obrigado, e que o Senhor Jesus encha a tua casa de paz, alegria e gozo nele mesmo. Amém. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o programa Papo Relevante. Esperamos que tenha sido edificante para a sua vida e pedimos que nos envie o seu comentário ou sugestões através do formulário em nosso site. Deus abençoe você e toda a sua casa.